encontrei, contei, talvez 2003. Pensei que te enxergava em alguns olhos, até brilhava mais ilusório. Botei meu coração em perigo, de algumas curvas que procurei abrigo, em juras de curar até virar inimigo. Mas alguma culpa tá comigo. Se pá, foi tudo um treino pra dominar o terreno 100% e ser perfeito o nosso acontecimento. Sei que quando tu chegar, já vou tá pronto, rei e rainha dividindo o trono. Mas acredito que estamos perto, só não tô olhando pro lugar certo. Mas tô te esperando, me diz que tá chegando, pra ser meu mel, que sabor. E eu ser o seu Denzel protetor. Fala! Meu sinal fechado, esses shows lotados, me diz onde você tá. A fila no mercado, barzinho do bairro, onde eu vou te encontrar. Será que com esses versos olha pra mim? Será que deu pra chamar tua atenção? E se a gente se encontrar por aí? Por aí? Pensa bem, a vida vai ser mesmo louca se a gente não se ver, se a gente não se ter, se a gente não se cruzar, se beijar e não fazer uns pingos de gente que um dia vão crescer e ser igual a gente. Gente boa, eu acredito no encontro, acredito no milagre, acredito em você, em nós dois. Na verdade, se eu chegasse uns minutos antes no ponto quinta, se eu tivesse ido naquele show ruim na sexta, se não tivesse visto a ex, acordasse pra vida, ia cruzar com a sua pra dar sentido à minha. Acredito nas circunstâncias, nas coincidências, na química, no destino. Nem tudo é ciência, nem tudo é saudade, nem tudo é platônico. Se pro amor tá tarde, eu quero ser um antônimo. Nem tudo é vaidade, eu quero ser romântico. Nem tudo é quantidade, me deixe ser o único. Se Deus quiser é o último, até a hora do túmulo. Que o excesso de amor seja único acúmulo. Seja sempre minha musa, que a gente inspire música. Por ti meu sangue pulsa. No sinal fechado, esses shows lotados, me diz onde você tá. Na fila do mercado, no vazio do bairro, onde eu vou te encontrar? Será que com esses versos tu olha pra mim? Será que deu pra chamar tua atenção? E se a gente se encontrar por aí? Por aí? No sinal fechado, nesses shows lotados, me diz onde você tá? Na fila do mercado, no vazio do bairro, onde eu vou te encontrar? Será que com esses versos tu olha pra mim? Será que deu pra chamar tua atenção? E se a gente se encontrar por aí? Por aí?